vibra sonhar. Sou livre pra cantar, livre esse pensamento independente do lugar. Sou livre pra tentar e conquistar também. O rap vem que vem, pros bicos de gomem. Pode vir, vem que tem, as palavras vai além. Mano, veja bem, igualdade e liberdade. Faça a sua parte, a parte do saber, a parte do fazer. Faça acontecer, merecer, se envolver, tem que crer. Começar a perceber que o amanhã só depende de você. Com Deus no coração, os irmãos na contenção. Pra ganhar esse mundão, firmou na direção. Isso mesmo, rapaz, seja sempre mais. Pois somos capazes pelo caminho da paz. Olha sincero, cabeça erguida. Não fique no zero, acorda pra vida. É nóis, irmão, estamos juntos, firmão. Liga eu, liga nós, somos um só na voz. Os guerreiros, as guerreiras, brasileiro, brasileira. Verdadeiro, verdadeiro, objetivo na sua carreira. É forte, vai em frente, conquista muita gente. Apoiado pela sociedade, mensageiro da verdade. Busca sua liberdade, jamais seja um covarde. Liberdade. Liberdade pra nós. Liberdade é poder, pra que pensar em vencer? Não basta só querer, você tem que merecer. Então, liberdade. Liberdade pra nós. Liberdade é poder, pra que pensar em vencer? Não basta só querer, você tem que merecer. Então, liberdade, somos jovens pra viver nossos sonhos. Frita qualquer canalha que vier nos afrontar. Jovens o bastante pra correr pelo certo. A família o mais esperta que vem pra somar. Brilho de criança que vem do coração. Compartilha a verdade na sincera intenção. Fazer valer a vida com pouco que se tem. Quinto elemento nos faz jovens, salva o mundo também. As entrelinhas da vida, tudo pronto, família. Certo pela trilha, rumo à conquista. Na busca do sonho, a verdade componho. Pensamento que exponho, pro trabalho me disponho. Liberdade pra viver, liberdade cantar. Nós manda um salve aí, pro outro lado de lá. Um dia vai chegar, somente aguardar. O melhor celebrar, por aqui e pá. Vou ficar livre, sempre expressar, expressar. Independente do lugar, tentar. Liberdade é poder, poder. Amém. Liberdade. Liberdade pra nós. Liberdade é poder, pra que pensar em vencer? Não basta só querer, você tem que merecer. Então, liberdade. Liberdade pra nós. Liberdade é poder, pra que pensar em vencer? Não basta só querer, você tem que merecer. Então, você tem que merecer. Liberdade pra nós.